Repertório atualizado, né? Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Meuscds.com. É que hoje à noite eu tenho uma proposta pra você. Vamos lá no carro que você vai ver. Dentro do carro. É o quê? É o quê? Dentro do carro. Hoje vai ter ousadia. Joga pra cima, sai do chão, vambora. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Eita, som! Chama no swing! Senta, senta, senta, senta. É louco! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Chama! Meuscds.com. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu tenho uma proposta pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Solta a voz, rapazinho, solta a voz. Dentro do carro. As mulheres com a mão na cabeça e os homens atrás, vai. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai agora. Senta, senta. Senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta. Que delícia! Sendo o CD de verão.